3226, complexo final, chame torre, no 8612, bom pouso. 8612, voo no 606, desce para 2000 pés, ajustado bem 14, desce final LST, reposta estabilizada. Beleza, chame estabilizado, 606. Voo no 643, desce para 3000 pés, ajuste 1014. Setor radar para o sequenciamento, o senhor vai manter presente pro o limite ao localizador. Mantém pro, desce para 3000, limite ao lock, voo no 643. Oceaner 6258, limite da restrição em TAP, desce para 4000 pés, ajuste 1014. 1014, 4000. Voo no 714, aciona identificação, a chegada é a Mari, desce ao 050. O presente pro de TAP. Torre Salvador, tá 3226, estabilizado no X-Ray 10, pista. Tá 3226, complete aproximação ao ar e pista ali, Formoso. Tá 3600 no solo aos 42, por gentileza agiliza a liberação à direita, taxia via Alfa e Juliette para o portão 09. Alfa e Juliette para o portão 09-3600. A 3226, livre pouso na 10, o altímetro no 014 e o vento é 120 graus com 4 nós. Livre pouso na 10, tá 3226. Beleza, 606. No 606, completa o final do torre no 8626. Boa noite. Uno 643, desce para 2000 pés, ajustado 1014, para o localizador curva à esquerda, proa, 130. Esquerda 130, desce 2000 para o lock, Uno 643. Para o taxa do Uno 805. 258, desce inicialmente para 3000 pés, ajustado 1014. 3000 graus. 100, ok. Torre, vou no 606, ILS, bom dia. 606, bom dia, complete a aproximação, guarde pista ali para o pouso. Aguarda. Do 4062, essa é a identificação, voo ITAP, desce 60. 3226 no solo aos 45, ao livrar à direita, agilizando por gentileza, prossiga na Alfa e Juliette para o portão 07. Alfa Juliette para o 07, tá? 3226. Ok, desce 2000, Oceaner 62, NH1 no 014, vento 120 graus com 4 nós, está autorizado pouso na 10. Livre pouso na 10, 606. Zero Alfa, tráfego 12 horas, já reduzindo a chanela 258, autorizado ILF. Livre ILF, 6258, redução a 209, indicada. Tem um tráfego agora da Gol, passou uma milha de duna agora. Estabilizou Alfa mesmo, reduzindo 6258. Bom, no 643 estabilizou? Está avisado o localizador, um lote abaixo do gás, o ouro 643. Ciente, completa final torre no 8612. Muito bem, obrigado. Agilize a manobra, ali mantém, prepare-se para a decolagem imediata, 1805. 2, Salvador, boa noite, Gol 1643. No 643, complete a aproximação, guarde pista livre para o pouso. O Gol no 606, no solo aos 47, agilize a liberação à direita, prossiga na Alfa e Juliette para o portão 05. Alfa Juliette, portão 5606. 3891, na sua identificação, desce ao 070. A chegada é bom, redução indicada de 2409. O Gol no 805, reautorizado, livre decolagem da 10, vento variável com 4 nós. Tráfego da Gol, 5 milhas à sua frente. Completa final, turno no 862. No 862, bom trabalho. Bem. No 714, livre de restrições à frente, desce a 2.000 pés, 1014, livre final ILS, que aí é posto estabilizado. Descendo para 2.000, formaria estabilizado no 714. Ali, meu pouso? Negativo, no 643, o QNH no 014, o vento variável com 4 nós, aguarde pista livre, tem aeronave da companhia rolando. Gente. No 643, permanece vento variável com 4 nós, só altímetro 1014, agora sim, livre pouso na 10. Livre pouso na 10, vou no 643. Gol no 805, decolou aos 49, controle em 120 decimal 8, boa noite. 208, obrigado, boa noite, gol no 805, passando 2.000, Puca. Boa noite, 05, boa noite, está sob contato radar, sala 370, saída Puca, Jamo de Par. Estimativa, sala 370, Puca, Jamo de Par, boa noite, 05. Oxa 62, perdão, o Gol no 643, no solo 50, por gentileza, agilize a liberação à direita e prossiga na Alfa e Juliette, portão 03. Já ligando, Alfa e Juliette, gate 3, Gol no 643. Gente, após desvio, estrou de duna. Obrigado. Legal no 04, autorizado pouso na 10. Pouso na 10, 6258. René 6258 no solo aos 52, livre à direita, prossiga na Alfa Juliette para a posição 11, 1-1. Alfa Juliette 11, boa noite. Outra 3152 na escuta para a cópia. Na escuta, 3152. 3152, está autorizado para Maceió, nível 330 pela Upper Whisky 58. Decola da cabeceira 1-0 com curva à esquerda, subida Puka, transição Caju. Transponder é 5430 e o controle em 120 decimal 8, Cotege. Reta é o 330, Maceió. Puka Caju é a saída do decolado da 10 com curva à esquerda. Transponder 5430 e a frequência é 1208. Outra 3152. Só confirmando, aerovia Upper Whisky 58, Puka Caju, Upper Whisky 58, o 3152, chame para acionamento. Tente, Upper Whisky 58, Salvador, Aracaju, chão para Gol 7 no 4, estabiliza com o campo ali. Firme gol no 7 no 4? Afirmo. Completa final do turno no 8, meia dúzia. Boa. Torre Salvador, boa noite. Gol no 7, 1 no 4. Boa noite, Gol no 714, cheque o trem de pouso, o vento é variável com 4 nós, o altímetro no 0 no 4, autorizado o pouso na 10. Livre pouso, 7 no 4. No 805, chama Recife no 2545, alterna no 2685. Você vai confirmar com 805? Chama Recife, 1 no 2545. Alterna no 2685. 2545, 2085, noite. Obrigado, boa noite. Boa. 8-9-6, acione identificação, voo ITAP, desce ao 50. Plano 8-9-6, já acionado, desce ao 050 na proa de ITAP. No livro de restrições à frente, desce para 2.000 pés, ajustado 1014, autorizado sinal LS-100, estabilizado. 2.000 pés, descemos em restrição, reportará estabilizado no LS-100. 3892. Alfa Juliette 02, gol 714. Azul 4062, completa sinal torre no 862. 18, boa noite, azul 4062. 4062, boa noite, avistado, check 3, o Kenegal no 0145, o Grau com 2, nossa, autorizado pouso na 10. Vai baixar agora, azul 4062, e posto, obrigado. Estabilizou? Tá interceptando o grade agora. Torre no 8612, bom pouso. 8-6, obrigado. Sul 4062, no solo ao 03, ao livrar à direita, táxi via Alfa e Kilo para posição 4 do Pat 3. Alfa Kilo, posição Alfa no Pat 3, 4062. Posição 4 do Pat 3, ok? Ok, confirmando posição 4 do Pat 3. Torre de Salvador é o TAN 3891, baixo travão estabilizado. Tá 3891, boa noite, tá livre pouso na 10, QNH 10, 14, vento variável com 2 nós. Gente, livre pouso no, na 10, TAN 3891. Boa noite, mas me livre de restrições à frente, desce a 2.000 pés, o ajuste em 14, autorizado a final LFC, reposto estabilizado. 2.000 pés, reportarei estabilizado, boa noite, 3152, está próximo para o estacionamento, está na 08. Autorizado, chame táxi, 3152, o altímetro no 014. Chama do táxi, 3152. 5899, a sua identificação, o ITAP desce a 3.000 pés. Tá 3891 no solo ao 06, libere a direita, táxi lento via Alfa e aguarde antes da Juliette. Alfa, aguarde antes da Juliette, 3186. 89. Tá 3152, acionado pronto pro táxi, 72 a bordo, Natal 2 horas 10. Livro táxi via pátio 1 no Índia e Alfa, chamo no ponto de espera, pronto para a decolagem. Tá 3152. Pátio 1 no Índia e Alfa, chamo pronto, ponto de espera, 3152. Pode prosseguir? Não, negativo. Ah, afirmativo, agora sim pode prosseguir. 3891, ingresse via Juliette, portão 10. Juliette, portão 10, 3891. Estabilizado o localizador inline com a pista vista Gono 896. 896 completa final torre Nono 862. Ok, a torre 886.